Oi, gente, boa noite novamente. Dá as boas-vindas ao Marcos Paulo e ao Bruno. Eles já vieram aqui alguns anos atrás se apresentar na Semana de Comunicação e a gente chamou novamente. Então, a gente pode dizer que hoje é a noite da publicidade exclusivamente, né? Já que tanto no primeiro horário como no segundo nós vamos ter conteúdo de publicidade. Isso não significa que a galera de jornalismo não vai se encontrar e não vai se interessar pela palestra, já que a gente está falando de conteúdo, de informação, de comunicação, de imagem, de produção, enfim. Assim como a palestra de ontem, né? Nós trouxemos dois jornalistas, mas a gente falou tanto de produção, de conteúdo, de mídia, de TV, que eu acho que todos se encontraram naquela palestra, no conteúdo de ontem. Então, eu não vou me alongar muito, vou passar logo a palavra para o Marcos Paulo e agradecer novamente a presença de todo mundo. Obrigado. Bom, boa noite aí, gente. Primeiro, gostaria de falar aqui que é o maior prazer estar voltando aqui, né, na faculdade, um lugar onde, né, eu me formei, né, nesse auditório aqui, assisti muitas palestras aqui, né, coisa que acrescentou muito na minha carreira, né, porque, na verdade, eu procurei a faculdade já depois de trabalhar mais ou menos uns 15 anos já com publicidade, né, com designer, como editor. E eu vim procurar a faculdade porque realmente faltava dizer que eu era publicitário realmente, né? Apesar de dominar assim, a área, de conhecer tudo, né? Me faltava, né, dizer, quando perguntava, o que você faz, né? Qual é a sua profissão? Eu ficava, ah, sou editor de vídeo, sou designer, sou gerente de criação. Mas falar que você é publicitário é legal. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência, né, até hoje. E vou falar também depois um pouquinho de produção de vídeo, né, que hoje eu tenho uma produtora, desde 2011. E vou falar um pouquinho como é que funciona o processo lá de produção, né, desde a captação das imagens até a edição, enfim, né. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu comecei como designer, trabalhei numa... Na verdade, comecei fazendo um curso técnico de processamento de dados que tinha aqui. Daí, apareceu uma oportunidade de fazer um programa, né? Um sistema para uma gráfica rápida. E acabei indo para lá e fui deixando esse sistema de lado. E comecei a abrir, eu vi que os caras usavam CorelDRAW para vetorizar imagens. Aí, enquanto o chefe saía, eu abri o CorelDRAW, ficava mexendo naquilo lá, né? Aí, um dia, o patrão viu e falou, pô, legal o que você está fazendo, né? Então, vem cá que eu vou te passar isso aqui. E acabamos deixando o sistema de lado que eu estava fazendo e comecei a produzir. Né? Então, assim, eu até falo que a oportunidade, cara, que vocês tiverem de trabalhar em qualquer lugar, mesmo às vezes para ganhar pouco, na época eu me lembro que já tem um tempo isso, mas seria como se fosse R$50 hoje, que os caras me pagavam por mês. Mas eu fui e eu consegui hoje ter a minha produtora graças a ter ido lá para trabalhar por R$50. Né? Então, assim, vale a pena para quem quiser não ficar naquela de ah, porque quanto é, vou ganhar pouco. Pensa que você vai estar aprendendo, né? E o cara que vai te dando a oportunidade, né, vai estar te pagando às vezes pouco ou nada, mas você vai estar aprendendo ali, né? Enfim, né? Aí depois eu fui trabalhar como editor de vídeo na Groove Propaganda, né? Fiquei lá por 11 anos, né? Saí de uma época, mas depois voltei, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui me interessando por filmagem também, sei lá, sempre teve câmeras, então eu não deixava parado. Sempre que eu não tinha nada para fazer, eu pegava para estudar, ligava uma câmera, ou pegava um livro para ler, ou pegava um programa. Fui aprendendo a filmar, né? Acredito que eu ainda estou aprendendo, né? Porque equipamento vai avançando e você tem que estar sempre se renovando, né? Não é, fazer imagem hoje não é igual fazer imagem há 10 anos atrás, né? As câmeras antigamente, a primeira câmera que eu usei era uma Betacam, né? Era preto e branco, então você tinha que chegar a filmar, né? E só ia saber o resultado depois, que você não sabia se a cor estava legal. Então hoje não, hoje a gente já tem uma câmera que já ajuda bastante, né? Depois que eu fiz a faculdade, virei um publicitário, E depois, na época da faculdade, ainda estava trabalhando na Groove Propaganda. E depois eu saí de lá e resolvi abrir minha produtora, porque eu tinha outras ideias, né? Já não, aquilo que eu fazia lá já não era o que me agradava, já não estava feliz, eu estava com vontade de fazer outras coisas, né? E, na verdade, você tem que fazer um pouco o que a empresa quer, né? Mas aí eu me formei aqui em 2010, né? E em 2011 eu abri a produtora. E agora, em 2015, eu fiz a pós aqui em mídias digitais, pós online, que assim, acrescentou muito também, né? Porque eu acho que tudo que você puder trazer para você de conhecimento é bacana. Não ficar preso, ah, eu sou editor de vídeo, então vou aprender só Premiere, isso aqui, não. Eu sempre falo para eles lá, né, Bruno? Que para ser um editor de vídeo, cara, o cara tem que saber CorelDRAW, Photoshop, After Effects, SolidForge. Se você simplesmente souber um programa, para mim, você é um que a gente chamava antigamente de operador de VT, né? Que é aquele cara que vai ali, aperta o botão e faz, né? Editar é muito mais do que isso. É, aqui já passou as minhas experiências. Passa mais uma aí, Bruno. Né? Eu vou falar um pouquinho do mercado, né? Que eu vejo aqui até... Estava vendo que eu peguei esse PowerPoint aqui da palestra que eu fiz aqui em 2013, se eu não me engano. E eu não vejo muita mudança no mercado aqui de Friburgo. Em 2 anos, eu acredito que... Eu vejo muito mais gente trabalhando, mas ainda vejo uma deficiência. O mercado aqui é muito carente de profissional. Então, lá na produtora, o que a gente faz? Geralmente, eu pego quem não sabe, o cara tem uma noção... E boto lá para ensinar, para editar, vou ensinando, né? Porque aqui a gente sabe que não tem um curso específico, né? Mas vamos ter, né, Alan? Né? E, assim, os profissionais que a gente tem, geralmente, os que chegam para mim, que eu conheço, como eu tenho, vamos botar agora, tenho mais ou menos 20 anos de experiência com publicidade em Friburgo, então praticamente eu conheço todo mundo que trabalha com isso aqui, né? E eu vejo que tem muita gente que ainda está no Premiere 4, sei lá, ou usa câmera filmadora de fita, não sabe operar uma câmera. Né? Lá a gente usa muitas DSLRs, que são câmeras quase, vamos dizer assim, manuais. Né? Ela não tem muito... Se trabalhando com ela no automático, você não vai conseguir um resultado muito bacana. Né? Aqui, o baixo custo de produção, né? É um problema sério que a gente tem aqui. De produção, né? Acho que o mercado é pequeno também, então você tem que trabalhar muito para você gerar uma grana para bancar, né? Você e, no caso, na minha produtora. Mercado paralelo, que eu vou dizer, são pessoas que dizem que são produtoras ou produtores, mas tem uma câmera e um computador, né? E acham que isso é de ser uma produtora. E você vai ver que é bem diferente disso. Né? Você tem que ter muito mais, não só de equipamento, mas de conhecimento também, para chegar a falar que é uma produtora. Porque o que acontece? Você vai fazer um trabalho para uma Stan, como a gente já fez, como o Grupo Águas do Brasil. Cara, você vai lá, o cara vai investir em você, vai gastar uma grana, vai botar pessoas à sua disposição naquele dia. Então, você não pode chegar lá e fazer alguma coisa errada e depois fala, pô, tá errado, tem que fazer de novo. Então, tem coisas que acontecem que você tem que estar bem seguro para a coisa dar certo na hora, né? E a gente, né, sempre busca novos mercados. A gente trabalha bastante lá fora, no Rio, né? Eu já fiz trabalho para o Rio, para São Paulo, para Minas, né? E, assim, é um jeito da gente sair um pouquinho daqui, né? Porque como a internet facilitou muito, a internet rápida, né? Então você consegue trocar arquivos, enfim, a coisa ficou mais fácil. Vamos lá, Bruno, tranquilo. Então, o lance das especializações, né? Como a gente não tem aqui em Friburgo, né, por enquanto, um curso para você, né, ser um editor, ou ser um cinegrafista, um produtor, Né? Eu vejo que o legal são mesmo aproveitar as oportunidades todas que vocês tiverem, de estágio, de curso, de workshop. Mesmo que seja estágio não remunerado, cara, eu acho que, para quem não trabalha, né, eu acho que é muito válido estagiar sem ter remuneração. Né? É, porque, para mim, no meu caso, né, que eu tenho minha produtora, eu vou estar pagando, se for o caso de eu pagar... Eu sempre lá ninguém trabalha de graça, eu sempre dou uma ajuda de custo, enfim. Mas é muito complicado para mim pagar para uma pessoa que não saiba trabalhar, que não tem experiência, né? Eu prefiro pagar para alguém que já saiba alguma coisa para me trazer resultado rápido. Então, assim, tiverem oportunidade, se vocês puderem, quem não estiver trabalhando, que for nem para ficar meio período, mas vale a pena, sim. É, a coisa dos equipamentos e dos softwares, né, cara? Não se prender a uma coisa só. Ah, você é editor de vídeo, então eu só vou aprender Premiere, aquela coisinha ali, né? Não, cara. Você tem que saber todo o processo, identificar todo o processo, tem que dominar, se for o caso, tudo, né? Para uma hora que você chegar uma imagem para você, você sabe que o cara fez legal ou não fez legal por causa disso, porque ele não bateu, não regulou o branco, enfim. Isso é muito bacana, saber como funciona tudo, né? E aqui também o domínio dos softwares e dos equipamentos. Isso é muito importante, cara. Você tem que pegar o software e fuçar. Hoje, com a internet, no YouTube, não tem desculpa para ninguém dizer que não aprende, cara. Eu, que já tenho essa experiência toda, vira e mexe, eu estou no YouTube. Ah, tutorial de Premiere. Ah... Às vezes eu estou lá, quero fazer um efeito, quero fazer uma assim, não sei como é que eu faço, vou lá no YouTube, como fazer tal coisa no After Effects ou no Premiere. Tem lá todo mundo, cara, tem o mundo inteiro explicando. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás para dominar a máquina. Né? Vamos lá, Bruno. Né? Os equipamentos que eu recomendo para que quem queira trabalhar com produção de vídeo, cara, você tem que... Vamos dizer assim, dominar esses equipamentos, né? As câmeras, tanto as filmadoras, né? Quanto as DSLR, que são as fotográficas que filmam também, né? A GoPro, que a gente usa bastante lá na produtora. Os gravadores de áudio externo, os microfones, iluminação, é uma coisa fundamental para quem quer trabalhar com produção de vídeo, para filmar uma pessoa sentada dando uma entrevista. Se você fizer uma iluminação direito, você vai ter um resultado fantástico, né? E vai dar muito menos trabalho depois na hora de editar. É, os tripés, monopés, lidar, são equipamentos que a gente usa lá para dar mais vida aos trabalhos, né? E as ilhas de edição lá na produtora, a gente tem 4 lá. A gente hoje está com 4 editores lá, eu e mais 3, né? Esses aqui são os projetos que a gente tem lá na produtora, né? Aqui é a Montanha Filmes. Vou até falar um pouquinho do nome, né? Então, onde surgiu a Montanha, Montanha em italiano, né? Porque onde eu ia abrir a produtora era lá perto das Pedras Catarina, né? Então, eu resolvi usar esse nome aí. A Nova Web TV, que é um projeto bacana que anda um pouco parado, justamente porque lá na produtora, como a gente tem um fluxo grande de trabalho, eu não tenho muito tempo de tocar. Mas é um projeto legal, que se alguém aqui de jornalismo tiver interesse em nos ajudar, será bem-vindo. Que é um projeto de uma web TV, que eu já tenho isso aqui desde, vou dizer, 2008, 2007. Eu comecei, né, na época não existia isso daqui ainda, quase... E eu comecei, mas a gente não tem tempo de fazer, porque é um trabalho bem jornalístico aqui, né? Seria uma TV mesmo, com toda uma programação na web. Então, já tem até alguns programas. Se vocês entrarem lá no novowebtv.com, vocês vão ver que tem já alguma coisinha lá, mas coisas antigas. Então, já tem um bom tempo que está parado. E o Move, que é o nosso xodó lá da produtora, que é um programa de esportes, que eu sempre quis trabalhar com esporte, sempre gostei. Passa aqui na TV Zoom e tem na internet também, vocês podem ver. Então, cara, a gente faz skate, a gente faz escalada, a gente faz slackline, tudo que tem de esportes, artes marciais. né, com uma pegada bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em Friburgo, vamos falar assim, nas TVs. Né? Procurei bastante a influência do Off. Se vocês verem lá, vocês vão ver que tem toda a pegada lá dos programas do Off. Então, é um projeto que a gente já tem um tempão, eu estou apostando nele. A gente já teve conversa com TVs fechadas que se interessaram em levar, né? Se tudo correr bem, em breve vai estar numa TV grande aí. Né? Aqui, depois, se vocês quiserem mandar currículo lá pra gente, né? Entrar em contato. É... Depois a gente bota de novo aí. Pode mandar, que a gente sempre está precisando de gente, sempre, né? Esse projeto mesmo da Nova Web TV, se alguém tiver interesse aí, cara, os equipamentos de lá a gente abre para fazer, né? Acho que é um bom aprendizado para quem quer trabalhar com produção. Acho bacana. O pessoal de jornalismo é legal, o pessoal de publicidade também, né? Pode fechar, Bruno. Depois, se quiser no final, eu boto de novo, a gente bota de novo aqui. Para o Premiere. Aí, o que eu preparei aqui para vocês? A gente vai falar um pouquinho do processo de produção de vídeo. Não sei se todo mundo conhece como funciona. É. Né? Pode deixar. Esse aí é o Premiere 2015 CC. Que a gente está usando lá, essa versão tem uns dois, três meses que a gente está usando. Né? E como é que funciona isso? Né? A gente chega das produções, né? A maioria, quando a gente vai produzir, a gente leva essa câmera, uma 5D Mark II, que é uma câmera super bacana, super versátil, super resistente, e você com ela você consegue... Né, um resultado muito bacana, muito próximo de imagem de cinema. Né? Então a gente chega lá sempre com os cartões e a gente descarrega para as máquinas. Né? A gente vê lá na produtora quem vai tocar aquele job, né, aquele projeto. Geralmente eu passo para alguém, ó, Bruno, você vai fazer, ou o Lucas, ou o Davi, ou eu, a gente passa. Então a pessoa descarrega todo o material lá no computador. Dependendo do que a gente vai fazer, a gente traz dois desse aqui de 32 GB, mais cinco cartões de 16 GB, mais não sei o que. A gente tem trabalho que a gente vai fazer que a gente chega com 200 GB de imagem. Complicado. E tem que assistir tudo. Né? Não adianta você vai editar um vídeo sem você assistir tudo. Você tem que olhar todos os takes do primeiro até o final para editar. Né? Aí, depois que está tudo copiado, a primeira fase é copiar para a máquina, verificar se está tudo copiadinho direitinho. Depois que copiou para a pasta, vem, a gente tem uma regra lá, né, Bruno? Que copiou para a pasta, vai no cartão, vê quantos arquivos tem, qual o tamanho, e volta para a máquina e verifica se realmente foram copiados todos os cartões, porque isso é uma coisa muito séria. A gente já teve o problema de perder cartão, achar que copiou e não copiou, ou achar que copiou tudo e ficou faltando. E depois é triste, dá um desespero quando você chega para editar. Demora, Bruno. Se for, né, a gente traz às vezes 32 GB, né? Então demora, um cartão de 32 GB deve demorar uns 30, 40 minutos, né, Bruno? Para copiar. E assim, a hora que está copiando, não adianta que você não consegue trabalhar na máquina. Então é a hora da galera morcegar lá um pouquinho, né, Bruno? Ficar na internet, no YouTube. Enfim, aí a gente chega com as imagens, né, depois que está tudo copiado, a gente vai e importa. O Bruno vai importar aqui umas imagens que a gente fez aqui do Junfri, dos Jogos Universitários, né? 5D, essa daí, né? Só para vocês verem assim como é que funciona todo o... Nós vamos mostrar uma coisa básica, né, claro. Aí a gente importa lá, na verdade a gente importa todas as imagens da pasta, né? Aqui a gente vai importar só algumas, porque senão vai demorar muito. Aí. Abre o ícone aqui para a gente ver ela grande, Bruno. Então, ó. Elas chegam para a gente assim. E aí a gente vai olhando cada imagem e escolhendo um pedaço dela que vai servir para a gente editar. Né? No caso aqui, ó, a gente passa, vai lá, Bruno. Pega aquele pedacinho da cortada ali só que a gente... Ele marca onde entra, onde sai. Daí a gente joga na timeline. Aqui. Jogou, ela já vai para a timeline aqui. Aqui já é o take que a gente escolheu. Na verdade, a gente gosta lá de começar, né, Bruno? Sempre escolhendo uma trilha, né? Quer ver? Puxa uma trilha lá. Porque a trilha ela que vai dar o ritmo à edição, né? Então, no caso desse aqui, a gente escolheria uma trilha de rock mais corrida. Trilhas. Rock. Puxa essas daí. É. Né? A gente vê lá. Geralmente, eu como sou o diretor da produtora, né, a gente chega, o Bruno ou o Lucas, quem estiver editando, chega, Marcos, como é que você quer essa pegada desse vídeo, né? Às vezes eu chego, não, vê aí, cara, faz aí, depois eu dou uma olhada, né? Ou já chego para eles e já falo o que eu estou pretendendo. Porque geralmente, quando a gente já tem experiência, a gente já bate o olho e já sabe o que a gente quer, né, cara? Já chego, ó, quero assim, comece desse jeito. Só. Pode ser essa trilha mesmo. Então a gente vai editar aqui um videozinho de 15 segundos aqui, ó. Rapidinho. Então a gente procura o quê? É, escutar um pouco a trilha e fazer as mudanças de cena nas batidas mais fortes, porque é isso que dá um ritmo. Às vezes a gente deixa duas batidas, às vezes a gente deixa uma só, dependendo do que a gente quer. Isso. Aí ele está mexendo ali na altura, aqui no volume da trilha. A gente tem todo um padrão para seguir. A trilha tem que bater perto do menos 6 ali. Que é um volume seguro para que a coisa não fique estourada, né? Um pouquinho mais, mano. Vai deixar daí mesmo. Isso, botou no comecinho, né? Isso. Às vezes, de um take desse, que take às vezes tem 2 minutos, a gente pega 1 segundo de take, né? Então, assim, quando você vai gravar, você tem que trazer o máximo de imagem possível. Né? Principalmente quando você não tem muita experiência. A gente lá agora já está numa de economizar imagens, então a gente procura fazer a boa mesmo. Né? Mas quando você não tem muita experiência ou quando você não sabe muito bem o que você vai querer fazer, você tem que trazer o máximo de imagens possíveis. Às vezes, quando a gente vai gravar, às vezes um comercial de 30 segundos, a gente traz mais de uma hora de imagem para aproveitar 30 segundos. Né? Então... É muita coisa. Agora, um problema que a gente está tendo grande lá é que está fazendo a gente ser mais certo com as imagens, é problema de armazenamento, né? Então, você imagina, você volta, cada vez que você volta de uma produção com 50 gigas, com 200 gigas, haja HD para juntar isso tudo, né? Então, a gente, nesse evento aqui mesmo, que ano passado a gente trouxe muita imagem, esse ano a gente conseguiu... Fazer muito menos e já fazer as coisas certas, né? Então ele está trazendo tudo aqui, ele está escolhendo aqui os takes que ele quer e está trazendo para jogar na timeline. Aqui ele está buscando, está trazendo tudo de lá sem áudio, né? Ele... Joga lá. E agora a gente vai tocando da timeline para ver como é que está o ritmo. Se tá casando, se é isso mesmo que a gente quer. Deixa. É, ele tá falando aqui que ele botou a batida, a troca de cena, bem na batida da música, né? Pra gente geralmente dar um ritmo. Vai lá, Bruno. Deixa eu tocar, Bruno. Ah, tá ajustando? Ó. Então a gente vai vendo onde estão as batidas. Né? Assim, isso não é necessariamente uma regra. Mas, assim, para algumas coisas funciona muito bem. É que aí você tem tipo um estilo videoclipe, vamos dizer assim, né? Quando você começa a fazer isso daí. Né? E depende um pouco da proposta do trabalho para você botar mais rápido ou menos. A gente edita alguns casamentos também, então os takes são mais longos quando é casamento. Quer ver, Bruno? Vamos... Não, volta para lá. Uma coisa bacana que a gente faz, aumenta a timeline, mas aumenta ela aí. Que acho que é um diferencial lá da produtora, que é uma técnica que a gente usa, que eu acho que dá um diferencial muito bacana nos trabalhos, que é o tratamento de cor, né? Como se fosse um Photoshop na... Pro vídeo. Então, Bruno, bota lá um... Pega lá um RGB Curves. Esse é um dos plugins que o programa tem. Aumenta lá agora. Aumenta lá o visor. O viewer. Isso. Então, ali a gente consegue aqui mexer em toda a cor do filme, dá mais contraste. Esses são recursos assim que antigamente ninguém tinha. Então, antigamente era você gravar, do jeito que você gravava, você regulava a câmera, você tinha que acertar de primeira. Então, hoje, às vezes a gente chega num lugar e, às vezes, por falta de atenção, geralmente é falta de atenção, que a gente chega com cor errada. Então, chega com a cor azulada, cor avermelhada, ou estoura demais, né? Quando chama de estourar, quando tem muito, fica muito claro. A gente tem que fazer toda essa correção aí. E lá na produtora, isso daí é uma exigência nossa. Então, se a gente editar um vídeo de uma hora que tenha 200 takes, a gente vai ter que trabalhar um por um, cor de cada um, para chegar num padrão. É, aí o Bruno vai tirar aqui, ó. A gente já consegue ver a diferença lá. Aqui a gente deu uma... Aqui a gente não tem muita resolução, então você não vai conseguir ver muito. Mas quer ver, Bruno? Levanta mais o azul aqui. Então, liga lá primeiro, liga lá. Baixo. Aí. Levanta o azul. Então você vai botando mais azul na imagem. E assim a gente consegue umas texturas muito bacanas. Só que assim, é um trabalho muito minucioso, né? Tem alguns vídeos lá que demoram bastante para fazer. E isso daí é muito difícil. Só você fazendo muito. E aí que eu volto a dizer. Se você não tem uma experiência legal de Photoshop, você vai chegar aqui e vai ter dificuldade de fazer isso. Você tem que trazer toda essa bagagem de lá. Fora, se você for trabalhar com gráfico, animação de gráfico, mesma coisa, tem que saber Photoshop. Você já tem que saber dividir as telas. É, tem a galera aqui da fábrica de 10 aqui, né? Que manda pra gente lá já no formato que facilita pra caramba o nosso trabalho. Já ajuda bastante, mas tem que entender. Chega pra gente de um jeito, a gente vai lá, ainda abre lá o arquivo e ajusta algumas coisas, ou soma alguns layers, ou apaga outros para facilitar na hora da edição. Né? Deixa eu ver aqui mais. Falar aqui do nosso... Nossa máquina aqui também, né? Que isso aqui está revolucionando as produções, né? Antigamente, imagens que você faria de helicóptero, agora tudo aqui nesse bichinho é fantástico ele, né? Imagens de grua, coisas distantes que ficavam complicadas, a gente tem usado muito e assim tem sido um grande diferencial para a produtora. Tem muita gente procurando e a primeira coisa que eles perguntam é: vai usar o drone? Quero que use o drone. Vocês vão usar o drone? Então a gente tem aqui uma GoPro A4 Black, que ela já filma em 4K, e com isso a gente consegue assim, imagens fora de séries. Bruno, tem um vídeo lá na pasta, naquela pasta lá, que é um vídeo que eu fiz da praça aqui dentro, aqui, ó. Toca ele aí, da árvore, esse daí, ó. Que eu fiz com drone. Você vê que de helicóptero você não teria como fazer isso, né? Uma grua, mas... Aí a gente também utiliza alguns plugins do Premiere para estabilizar as imagens, né? Porque às vezes elas balançam um pouco. Mas é um diferencial. Então, isso que eu te falo, de dominar os equipamentos, né? Eu comprei isso daqui, caí algumas vezes com ele. Mas hoje a gente pode dizer que a gente domina o drone. E assim, ele eu não tenho o sistema que você está vendo ao vivo, né? O que está acontecendo. Então, além disso, eu tenho que ter já a noção do que vai estar aparecendo na câmera na hora que eu estou voando com ele. Isso aí, só você voando, só você trabalhando para você conseguir chegar numa imagem bacana. Eu acabei perdendo a hora que a árvore caiu, porque foi até uma sorte. Na hora que eu fui subir com ele, soltou um fio e ele subiu um metro e caiu. Aí eu corri lá para tentar soldar ainda, mas não consegui. A gente só ouviu lá do prédio a hora que caiu. Volta lá na pasta, Bruno. Vou botar mais um videozinho para eles verem aí. É, bota esse da Sui, esse aí. É. Esse é um vídeo que a gente fez para Honey Bee. E aí a gente usou, cara, essa técnica de desenhar por cima da imagem. Que a gente começou a gente viu uns vídeos na internet e falou, pô, vamos ter que fazer isso daí, como é que faz? Aí fomos um final de semana lá pra produtora, eu e o Lucas, e fizemos. Isso daí é o seguinte, essa técnica é bacana, mas é muito trabalhosa. Aí você desenha, vira um quadro, desenha de novo, mais um quadro, desenha, é quadro a quadro. Não é um trabalho de dias para você chegar nessa... Vamos dizer que tem 30 quadros por segundo, né? Então para você fazer um segundo, você tem que desenhar 30 vezes. Fazer 30 desenhos, né? Mas dá um resultado muito bacana. Estão vendo a coisa da trilha? Como é que vira na batida certinha? Tem as imagens de GoPro aí também. Tem mais uns videozinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Qual? Ah, é o nosso portfólio, né? Não podia deixar de mostrar. Aqui tem um pouquinho dos trabalhos que a gente já fez. tem bastante trabalho aqui. A gente trabalha bastante com as agências aqui, né? Conseguimos fazer uma parceria bacana, a produtora com as agências, que as agências procuram o quê? Elas querem o melhor trabalho e que eles tenham menos trabalho. Então, você tem que ter um diferencial bacana para conseguir conquistar a agência, né? A Fábrica de Ideias mesmo foi uma agência que eu fiquei atrás deles uns 3 anos aí, batendo lá, pedindo e tal. A Valéria não me atendia. Até que um dia ela encontrou, não, vamos fazer um trabalho então para a gente ver como é que vai ficar. E aí daí a gente começou, estamos firmes lá com ela já, com eles já há um tempão. Mostra essa duelinha aí, a gente editou esse hoje aqui de skate. Elinho é um patrocinado lá do Move lá, ele foi vice-campeão mundial de skate downhill agora há pouco tempo. Talento de Friburgo aí. Esse daí tá um pouquinho, pode mostrar esse daí um pouquinho também? Esse aí já é o programa inteiro que a gente... É um programa quinzenal que a gente tem lá na TV Zoom, na internet. Então a gente tem alguns parceiros que apoiam o programa. Isso foi um evento lá na Buse. Isso aí teve todo um trabalho também de computação. Isso aí foi um trabalho lá do nosso editor Lucas. Um menino lá de... Agora ele tá com 19, mas ele entrou lá com 18, sem saber nada, é filho do Bruno aqui. Ia lá visitá-lo e eu falei, cara, se quiser ficar vindo aqui, você vem, mas você vai ter que vir pra trabalhar. Aí ele sentou lá, sem saber nada, e começou, cara. E hoje ele tá mandando muito bem nos trabalhos, ele, né, tá dominando a edição. Costumo dizer que a edição, cara, vai muito além de colar as imagens ali, né? Você dá sentido, você pegar umas imagens, baixa um pouquinho, você pegar um monte de imagem, fazer aquilo dar sentido, ter um enredo, ter uma história, é muito difícil. Muitas vezes eles chegam pra mim, Marco, chega aqui, vem olhar o trabalho que eu fiz. Eu falo, cara, pode fazer tudo de novo, não gostei disso não. Mas depois de 2-3 dias de trabalho, tem que refazer, porque tem que passar, cara. Tem que passar um sentido, tem que passar emoção. A pessoa que vê tem que gostar, tem que achar bacana. E chegar nesse nível é complicado. Só você fazendo muito, trabalhando muito, que você vai conseguir chegar lá. E tem muita imagem de GoPro aí também. A gente usou bastante a GoPro. Esse trabalho é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. A gente fez poucas vezes, mas o resultado dele é fantástico. Mas é muito trabalho, desenhar quadro a quadro. E o Lucas ainda, eu ainda uso a caneta aqui, né? O Lucas fez isso daí com o mouse, que eu nem conseguiria fazer, vou te falar a verdade. Ele chora um pouquinho lá, mas ele conseguiu fazer, né? Então, galera, é isso daí que eu tinha para falar para vocês, para mostrar um pouquinho da minha experiência na produtora. Baixa aí, baixa mais aí. Queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Alguma dúvida que a gente possa tirar aqui. Foi, teve lá uma exposição. As fotos são assim espetaculares. Parabéns pela exposição, querido. Valeu. Muito legal. Eu vou passar o microfone sem fio. Se alguém tiver perguntas, vamos aproveitar a oportunidade. A gente pede sempre uma palestra que tenha um pouco mais de técnica, que ensine um pouco mais. Ontem a gente, o Panaro falou bastante sobre produção, link ao vivo, sobre TV. E hoje a gente tem a oportunidade de falar com um cara que é fera na edição. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, algum questionamento sobre isso, aproveitar a oportunidade da presença dele aqui. Tá bem? Vamos tímidos. Povo da comunicação. Assim, na publicidade, né, cara, a gente tem muita área para seguir, eu posso dizer isso. Desde mídia, né, Alan, que a gente sabe que quem for um profissional de mídia aqui hoje tem emprego garantido, não só na cidade, porque é um trabalho que, vamos dizer, todo mundo quer trabalhar com criação, né? Quando você faz publicidade. Mas as agências são carentes muito de mídia, de atendimento, né? Então, são áreas que, às vezes, o cara não tem muito talento para criação, vai para essa área, porque são áreas muito carentes mesmo. Eu já trabalhei muito tempo com agência, eu sei disso. Não, hoje em dia ele é barato. Você paga, se eu não me engano, coisa de $30 por mês para você usar ele. Ele está na nuvem, é. A gente tem instalado lá, mas se você for pagar, você paga isso. É mais ou menos isso aí, né, Miguel? Miguel conhece, né? Mais ou menos isso aí. Então é uma coisa, vamos dizer, viável. Mas existem programas de graça, vários de graça, ou mais baratos, que é aquele negócio que eu te falei. Editar vai muito além de um programa. Eu tenho certeza, se eu pegar um Movie Maker do Windows, eu tenho certeza que eu vou fazer um vídeo bacana. Claro que a gente não vai ter todos os recursos do Adobe Premiere, mas eu tenho certeza que vai sair um trabalho muito bacana. Sim, todas as atualizações. A gente espera um pouquinho para trocar de programa, por exemplo. A gente usou muito o CS6, que era o antes. Então, esse daí saiu quase um ano depois, sei lá, 6 meses, que a gente foi mudar todo mundo para essa plataforma, porque ele ainda vem muito instável, ele trava muito. Então, a gente espera aquilo melhorar bastante para a gente estar lá. Aí sai uma nova versão, a gente não usa ainda para todo mundo. Então, a gente fica trabalhando aquela versão antiga, até aquela melhorar, aí eu pego, instalo na minha máquina, começo a fuçar aquilo lá e ver se está tudo legal. Eu falo, gente, vamos agora mudar. Vamos mudar todo mundo, vai todas as máquinas trabalharem. Até porque a gente, às vezes, está editando numa máquina e tem que parar, aí a gente pega o projeto e abre outra máquina e trabalha em outra máquina o projeto da pessoa que está... da outra pessoa. Tá? Oi, tudo bem? 90% de todo mundo que faz publicidade quer criação. Isso. 10% como eu não quer criação. Inclusive, eu estou fazendo estágio em criação que serviu para ver que eu não quero isso na minha vida. Quais são as outras áreas que a gente, né, que não quer, não sei quantos aqui, não querem criação, mas alguém ou estou sozinha? Estou sozinha. Não, mas dois. Obrigada. Quais são as outras áreas que a gente, né, poderia investir nisso? E, assim, eu amo edição de vídeo, apesar de ser amadora, mas eu fico vendo tutorial tal, e fico tentando fazer. Existe algum curso, por exemplo, que eu possa ir atrás? Ou só mesmo vendo esses vídeos, metendo a cara mesmo, eu assim consigo? E depois, se quiser, eu passo contato também, e-mail, telefone, a gente pode conversar. Tá ótimo. Enfim, cara, tem diversas áreas e eu vou te falar que é mais fácil você hoje conseguir um emprego, vou falar aqui na cidade, trabalhando com mídia, com redação, com atendimento, do que com criação. Porque criação, como você falou, já tem... O mercado está bem saturado. E a gente hoje aqui na cidade, a gente conta com profissionais, cara, de alta qualidade. A galera nova, a galera que está aqui da Fábrica de 10, cara. Eles são feras nos trabalhos que eles fazem, a garotada nova. Então, assim, se você quer, acho que redação, né, lá na produtora, a gente vive quebrando a cabeça para fazer texto, para criar roteiro, roteirista, atendimento, né, que vai ligar para o cliente, vai fazer, né, toda aquela ponte do... Assim, o que acontece? Quando a gente é pequeno, A gente acaba acumulando essas funções todas, lá na produtora mesmo. Eu faço atendimento, eu faço financeiro, eu faço tudo lá. Porque assim, a grana, vamos dizer, é curta, então a gente não tem muita disponibilidade financeira para contratar. Mas o mídia mesmo, que é o cara que vai... Tá acabando. Que vai fazer toda a programação, né? Que o cara vai dar um dinheiro para... Vai investir R$20 mil na InterTV. Se você não programar aquilo direito, se você não tiver todas aquelas tabelas de RP, né? Aquela coisa toda, se você não entender, você vai pegar o dinheiro e jogar fora. Então, isso daí é só uma área bacana. Eu estava passando aqui informalmente para uns que a gente está desenhando uma possibilidade de uns cursos de extensão na área mais técnica de produção para o início do ano que vem. Uhum. Então, vou adiantar para vocês que é uma ideia que eu e o Marquinhos a gente está rabiscando de repente, oferecer na Estácio uns cursos de extensão, alguns encontros, onde o aluno vai poder aprender a área mais técnica que a gente não vê no curso, na faculdade. Então, aprender com mais propriedade. Então, assim que isso estiver mais rabiscado, a gente vai passar para vocês. Eu sei que é de interesse de muita gente, e a gente, por isso, que estava falando sobre isso nos bastidores. Beleza? Eu já tenho até esse projeto desse curso. Eu tenho todo planejado lá. Tudo desde o que vai dar. A gente pensa em ensinar desde o começo ali, iluminação, áudio, edição, né? Eu tenho tudo programado lá, eu penso em fazer esse curso. Eu não tive muito tempo ainda de fazer isso, espaço. Eu preciso de ter uma galera também interessada em fazer isso, né? Assim que tiver, vocês curtam lá nossas páginas, lá que a gente, assim que tiver alguma coisa em mente pronta, a gente vai estar passando para vocês. Marcos também. Fala aí. A gente sabe que nos clientes aqui de Nova Friburgo e para as agências de Friburgo também, o orçamento para fazer uma campanha é um pouco apertado. Na maioria das vezes, a gente trabalha muito na ponta da faca. É verdade. Dá para fazer uma produção bacana, com um orçamento relativamente dentro da realidade, ter um produto final legal que atinge o público? Dá. Dá, e assim, isso daí é um problema sério que a gente tem lá na produtora, né, Bruno? Porque, cara, o cara que paga R$500 e o que paga 10 mil, ele vai ter a mesma qualidade de trabalho lá na produtora. Infelizmente, não tem jeito, eu não posso pegar... O cara me contrata justamente porque ele viu aquela qualidade de trabalho. Então, pô, ele pede para fazer um trabalho pequeno de R$300, R$400, vai chegar para ele com tudo que a gente possa oferecer de melhor para ele. Claro, dentro, né? Não vou levar um drone para fazer um comercial de R$300, né? Assim, de R$500. Não, a gente sempre tenta buscar, mas a qualidade final, o resultado que ele vai ter, é bem legal. Já tive trabalhos aqui de R$500, já tive de R$5 mil, de R$20 mil, enfim. Mas varia muito, né? A gente sabe também lá na produtora que... quanto a gente pode cobrar de cada cliente, né? Você tem que ver isso também. Não adianta ter uma lojinha pequena, você querer cobrar uma grana bacana, mesmo mesma coisa de um colégio grande, ou de uma indústria, de uma da Stamp Mold. Agora a gente está editando um trabalho para a Stamp Mold, que é uma empresa grande. Então a gente sabe que lá a gente realmente vai ter que se dedicar muito mais, porque o resultado lá tem que ser muito, muito bacana. Mas, enfim, dá para fazer, sim. Dá para fazer com um orçamento baixo. Uma outra coisa na produtora que a gente está correndo muito atrás são os programas. Conteúdo para TV. Eu tenho já alguns pilotos prontos. A gente está mandando para as TVs, né? E para as TVs fechadas. E já houve interesse. E isso é um projeto bacana para todo mundo aí pensar também para frente. Como que é feito assim o trabalho de vocês? É meio por pressão? A empresa te paga e você tem certo prazo para entrega? Como é que funciona mais ou menos isso? Meio não, é sempre. É sempre na pressão. Galera aqui me manda de manhã e quer de noite, de tarde, ó. Me manda 9 horas, meio-dia, tem que estar pronto lá, né? Mas assim, isso envolve toda a questão da remuneração também, né? Assim, o tempo que... Não, não muito. Não muito, porque é complicado, porque a gente quer agradar, no caso, a agência e o cliente. Então, cara, a gente faz de tudo para entregar no prazo, né? Eles, porque eles programam lá, eles vão com um cliente e programam, tem que entrar na TV, vamos falar aqui da InterTV, tem que entrar amanhã na TV. Então, o trabalho, o material, tem que estar na TV hoje, até as 4 horas. Se vocês passarem de 4 horas, eles já não colocam. Então, a gente trabalha sempre nessa pressão. Então, eles mandam para a gente, quando a gente manda de volta, tem um errinho, tem que fazer de novo e tal, e tem que aprovar aquilo, tem que correr. Então, cara, é na correria, independente se é mais caro. Geralmente, a pressão é quando o cliente te liga, cara, eu preciso disso, não sei o quê, me manda. Então, a pressão vem mais do cliente do que mesmo de valores, assim, propriamente falando. Então, assim, sempre tem o acompanhamento, né? Tipo, você manda para o cliente tem que aprovar para você soltar. Sim. Por isso que é importante, assim, aqui no mercado de Friburgo, como é pequeno, né, muitos comerciantes, enfim, os empresários, eles não têm essa consciência de que é importante você ter um suporte de uma agência de propaganda, de um publicitário que vai te dar toda... Vai te dar a dica, vai te falar, cara, eu quero uma campanha para atingir tal público, tal coisa. Então, esse que é o trabalho da agência, né? Porque chega muito pra gente, o dono da sapataria, eu quero fazer um comercial. Claro que cai lá pra mim, como eu sou publicitário, já tenho uma experiência, então eu já tenho essa visão, né, diferente. Mas tem muita gente que faz aí, cara, sem saber se aquilo... Bota vermelho porque é vermelho, ficou bonito, entendeu? Bota aquele cara falando aquela locução porque a voz dele é bonita. Já teve cliente para mim de falar, porque eu não gosto dessa trilha. Eu falei, cara, eu não boto essa trilha sonora porque eu gosto. Porque se fosse botar o que eu gosto, eu ia botar um Deep Purple, um Led Zeppelin, um Pink Floyd, um rock and roll. Eu boto porque eu achei que isso vai vender, eu acho que isso tem a ver com o seu trabalho, enfim, então isso é muito bacana, ter esse aval da agência. Mas a gente trabalha muito direto, né, que eles chamam direto com o cliente. Aqui é Wesley, meu nome. Só uma pergunta, assim, até responder, você respondeu mais ou menos a questão de elaboração de valor, de proposta, baseado na questão de tempo, né? Como que você chega assim num valor? É mais pela complexidade ou é mais questão de tempo? Porque por empresa, como você falou, você entrega os dois projetos, independente de quem pagou X e Y, você paga os dois, entrega os dois com qualidade. Mas para chegar nesse valor, você é mais pela complexidade ou, por exemplo, eu quero para ontem. Isso, claro que aumenta o valor. Como é que você chega nesse valor final, numa proposta assim? Você já tem isso tabelado ou é pelas ferramentas que você vai utilizar? Geralmente, o lance do prazo, lá na produtora, eu vou dizer que não influencia no nosso valor, não, cara. Porque não adianta o cara falar que quer para amanhã, porque é melhor você ser sincero e falar, cara, não vou conseguir fazer para amanhã, porque não vai ficar bom, né? Nem porque a gente não quer o que a gente quer cobrar mais. Realmente porque você precisa de um tempo bacana para trabalhar aquilo, para ficar redondo, né? Então, geralmente, os trabalhos que são feitos rápidos, assim, não ficam legais, cara. Não ficam legais. Já teve trabalho de a gente fazer e fala, pô, cara, tem que mandar assim porque tem que entregar na TV até 4 horas, mas não vai ficar legal. Isso não resulta, não. Mas eu tenho uma tabela de valores que eu fiz baseado de uma outra produtora que eu vi grande. Claro que eu adaptei para o nosso mercado. Eu tenho duas tabelas, tem uma para o Rio, para cá. Então, quando é um trabalho grande, como eu vou dizer esse vídeo institucional que a gente fez agora para a Stamp Molde, a gente já fez alguns também com a Fábrica de 10 aqui para a Duda, para a 3F, eu vejo lá a minha tabelinha, vou usar a câmera, minha 5D Mark, com duas baterias, com lente, bababá, custa isso. Vou levar a grua, mas isso. Eu faço aquele somatório e chego lá num valor. E eu vejo se aquele valor vai ser viável ou não. Vai se adaptando. Então, é de acordo com a ferramenta mesmo. Isso. O que vai ser utilizado que chega também, no valor. Entendi. No tamanho do vídeo, no tamanho do vídeo que ele vai querer usar. Isso tudo influencia. Mas eu tenho uma tabelinha lá que hoje realmente eu sigo. Beleza. Obrigado. Por nada. Mais perguntas, gente? Vamos aproveitar a presença aqui, ó. isso é uma aula diferente. Então, a gente tem profissionais que estão fazendo, que estão atuando, que estão produzindo, que podem trocar experiência com vocês. Então, quem tiver alguma dúvida com relação à produção, com relação à fotografia aérea, com relação a drone, foto, vídeo, com relação à produtora, o Marcos teve uma experiência muito grande em agência, né, numa grande agência da cidade, com bons clientes também. Então, ele tem bastante conteúdo de agência de publicidade. Então, quem quiser perguntar algo sobre isso, também fique à vontade. É a oportunidade. Na verdade, lá na agência, na Groove, quando eu comecei, eu trabalhava... Eu tinha uma sala que tinha dois computadores. E eu editava em um, enquanto estava renderizando, eu ia para outro e fazia um layout de um cartaz que o cliente me pedia. Fazia um site. Então, cara, eu sempre quis saber de tudo. Os sites da minha produtora, da Web TV, do Movie, são todos feitos por mim. Ficam simples, mas funcionam, né? Mas eu sempre procurei saber, eu sempre fiz desde a internet, quando era HTML, programação, né, onde eu cheguei a fazer algumas coisas. Hoje em dia está mais fácil, né, mas eu sempre procurei saber de tudo que acontecia na produtora, até a parte de mídia, na agência. Então, assim, o Alexandre Merrar também sempre foi super bacana sempre comigo, porque ele nunca escondeu nada, assim, as máquinas ficavam lá. E sempre que eu precisava de um livro, na época não tinha muita internet, era internet discada, então a gente tinha que ler livro mesmo, não tinha jeito. Uma coisa que eu nunca gostei de leitura, mas foi uma coisa que eu tive que fazer, porque só tinha livro. Então pegava o livro, o CD, aquele que vinha, eu pedia para ele, eram livros caros, e ele comprava. E assim, ele nunca pegou o livro para ser da agência, ele deixava o livro, era meu, toma aqui o livro para você. Então, livro de Flash, de Premiere, de After Effects, de tudo, eu sempre tive. Hoje em dia é fácil, hoje em dia está muito mais fácil. Marcos, você falou agora há pouco sobre o projeto daquele canal de TV, TV Web. Nova Web TV. E essa necessidade do pessoal do jornalismo. A gente tem uma galera boa de jornalismo, vamos dizer assim, uma galera bem boa de jornalismo, e eu tenho certeza que é uma galera que, se for desafiada, teria boas ideias para novos projetos. E eu queria que você falasse novamente sobre isso, porque tem gente que chegou agora de jornalismo, acho que seria uma boa cutucada. Eu até assim, vou até começar aqui dizendo o seguinte: da última vez que eu dei a palestra aqui, cara, não recebi nenhum e-mail de ninguém aqui me mandando um currículo, dizendo que viu, que tivesse interesse, assim. Ó, puxão de orelha. Eu vejo isso como um desperdício, cara. Porque não é todo dia que chega alguém oferecendo isso, não. Para mim, ninguém ofereceu. Ofereceu uma oportunidade, uma coisa diferente. O Bruno mesmo foi um que ele vivia me falando: pô, quando tiver uma oportunidade lá, você me chama, que eu vou, que eu quero. Aí um dia eu falei: cara, acho que vai pintar uma vaga aqui. Daqui a pouco, deu 10 minutos, eu vi a porta lá: tá, cheguei, tô aqui. Eu falei: e agora, cara? Agora não vai ter jeito. Não, beleza, senta aí, vamos lá. Começa aí que a gente vai ver como é que vai ficar. E tá lá, já vai fazer quase 3 anos, né, Bruno? Então você vê, se ele não tivesse saído da casa dele, batido na porta e tô aqui e tal, né? Ele trabalha, ele é chefe de cozinha, cozinha muito bem, enfim. Largou tudo para trabalhar com vídeo, né, Bruno? Isso aqui é um casamento também que a gente faz. Né, a gente faz, que é um trabalho muito bacana, apesar de eu sempre falo assim, não é um trabalho que eu gostaria muito de fazer sempre, mas assim, a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Além de a gente aprender, é uma grana a mais que entra na produtora. Agora, é um dia inteiro acompanhando os noivos. A gente começa às 10 horas da manhã e vai até 3 horas da manhã. Né? Então, você vê... Nesse tempo, o que a gente traz de imagem para fazer? Depois a gente faz uns clipes que a gente transforma isso tudo em 8 minutos. Um dia inteiro de trabalho a gente transforma em 8 minutos. E é assim, uma das satisfações são depois a... Geralmente as noivas ligam para a gente chorando, dizendo que amou, que adorou, enfim... Quanto tempo você demorou? Como é que é? Ah, vamos lá. Isso aí é uma dúvida que todo mundo tem, né? O drone. Custo. Então, esse drone aqui, eu comprei ele aqui em Friburgo. Eu li no Facebook, lá naquela página do Bazar Nova Friburgo. Tinha um cara lá, drone, vendo o drone. Falei, cara, eu preciso ter um negócio desse. Aí eu falei, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, se tu voar com ele na minha frente, eu compro ele na hora. Aí cheguei lá, ele voou com aquilo, me botou na minha mão, eu peguei aquilo, fiquei, falei, não, toma aqui e tal. Beleza. Eu comprei ele puro, só ele, com as hélices, sem o estabilizador de imagem, sem a GoPro e com uma bateria. Custou R$1.200, usado. Só que aí, uma bateria você não faz nada. A bateria que veio nele dura 5 minutos. Então você tem que ter aí, eu tenho 6 baterias, cada bateria dura em média 8 minutos. Cada bateria custa aí R$180. Né? A GoPro Black, né? Custa aí, vamos dizer, R$2.500 essa GoPro. É, o estabilizador de imagem, segura aqui, Bruno, que é o que faz ela... Né? Ele está voando, então ela está sempre, tá sempre parada aqui no eixo. Né? Ela está trabalhando aqui, ela fica sempre paradinha. Por mais que ele incline, ó, ela fica aqui. Né? Quando você bota a bateria, ela ativa aqui o motor. Né? Isso aqui custou R$700. Né? E para aprender, eu costumo dizer que aprender não é difícil, não. É igual videogame, é igual jogar videogame. O problema todo é perder o medo de você voar com isso para longe, né? Porque antigamente, quando eu subia com isso, ficava... Ai, meu Deus. Ia ali, já voltava para perto, né? Fazia um voozinho ali e voltava para perto. Ficava naquela ali, né? O primeiro voo que eu fui fazer com ele, eu já joguei ele no barranco. Porque acontece? Você está voando com ele assim, beleza. Aí você bota o controle, né? É, o controle funciona assim. Isso aqui, ele sobe, desce... E roda, ele roda, ele gira. E esse aqui vai para frente, para trás e de um lado para o outro. Mas quando ele inverte, né? Se você está aqui voando com ele para lá, beleza. Você bota para cá, ele vai para lá, para frente, vai para frente. Agora, se ele estiver assim, virado para mim, quando você bota para a direita, ele vai para a esquerda. Você bota para frente, e vai para trás. E assim, no meu primeiro voo, já fui ali na frente. Quando eu virei ele, cara, porra. Eu botei para a direita e foi para a esquerda, bateu no barranco, rolou. Blá, blá, blá, blá. Falei, ah, meu Deus, acabou, né? Falei, não, agora vou de novo. A hélice rachou, falei, não, dá para voar. Aí, quando eu subi de novo, ele blá, blá, blá, capotou de novo. Falei, caraca, agora acabei de comprar um negócio e quebrou. Enfim, mas aí você vai voando, já derrubei ele algumas vezes. Esse aqui é um bicho muito resistente, cara. Ele resiste a quedas que ele precisa ser de plástico. Né? Não tem, quem quiser comprar isso aqui e voar, não vai cair, vai derrubar, porque só com o tempo que você tem experiência. Hoje mesmo eu fui fazer umas fotos naquela obra lá de Campo do Coelho, ali, na pedra. Então, pô, lá é super difícil de voar, tem uma ventania, tem negócio térmica, enfim, aí tava ventando pra caramba. Falei, cara, vamos fazer, ver o que vai dar. E aí eu tô voando com ele, começou a ventar, balançar, cara, daqui a pouco o vento foi tão forte que empurrou ele para a pedra. Quando eu vi que ia bater na pedra, eu afastei ele. Eu afastei ele, bateu um vento e ele sumiu atrás da pedra. Perguntou pro Bruno, falou que eu quase chorei na hora, né? Falei, ah, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Comecei a tremer, falei, perdi. Só que ele tem um sistema que quando ele perde o controle... Quando você perde a ligação com o controle, ou então bota um botãozinho aqui para baixo, ele sobe a 20 metros e volta para você. E eu já estava assim, ele demorou uns 2, 3 minutos, cara, que pareceram 20, sei lá. Quando eu já estava vendo como é que eu vou descer, como é que eu vou procurar isso aqui, um lugar de difícil acesso, ele apareceu de trás da pedra, cara. Eu falei, ai, bom, meu tempo bom, né? Aê, aí ele voltou, pairou em cima de mim, eu desci, falei, não, agora por hoje chega, não vou mais não. Mas é justamente o medo mesmo de voar, cara. Que eu já voei outro dia, fui fazer lá em Minas, numa represa que tem 13 mil quilômetros quadrados, não sei o quê. Então o cara parava um barco e eu ia lá longe, que tava, tinha uma infestação daquelas de gogas, assim, eles queriam fotografar aquilo, então eu fiquei voando... em cima da água há muito tempo. Então, assim, com o tempo você vai perdendo medo, assim, mas quando acontecem essas coisas, né, seja ela que você vai perder aqui, pelo menos aí uns 3 mil, 4 mil reais, aí se for embora. É, você comentou que você trabalha bastante para agência, como Sim. produtora de agências. Sim. Hoje, seu maior fluxo de trabalho é trabalhar para as agências ou trabalhar a produtora sem o intermédio da agência? Só para entender a proporção do público. Né? A gente dá aula de produção audiovisual, a gente fala sobre essa ponte que a agência faz com as produtoras. Né? Como poucas agências têm departamentos próprios de produção. A Groove tinha. Né? A Groove fazia seus próprios vídeos, mas poucas agências dominam todas as áreas. Né? Tem um profissional que entende um pouco mais que normalmente acompanha as produções. Sim, sim. Vocês trabalham mais para as agências ou mais para os clientes independentes, mais para as produções independentes? Como é que está essa proporção hoje de uma produtora em Friburgo? Cara, eu posso dizer que é 50%. Eu acho que é. Até porque não tem muitas produtoras, agências em Friburgo. Né? Galera se forma aqui, eu não sei para onde vai, assim, cara. A gente. Acho que trabalha, a galera vai muito trabalhar nas agências onde já estão aqui, né? Mas é meio. Tem muita gente que já vem direto, ou a própria, vamos dizer assim, a Stan, que é um cliente nosso, eles têm um departamento de marketing lá. Então eles já ligam pra gente, já tratam direto com a gente. Então, mas o trabalho da agência, o trabalho que a gente faz com a fábrica de ideias é muito melhor do que o que eu faço sozinho, do que vem um cliente direto, né? Porque ele já vem da agência, com, né? Já vem aquilo com ideia, com roteiro, com a arte pronta. Então eles já chegam pra gente. E até pra gente trabalhar também, a gente não precisa se preocupar com outras coisas que a gente se preocuparia na produção toda. Então eles já dão uma coisa mastigada pra gente e os trabalhos, finalização, saem fantásticos. É aquilo que a gente fala do profissional recebendo um trabalho de um outro profissional. Isso que aí faz toda a diferença para a execução, né, do trabalho. E pra gente é legal que quando a agência vê que o trabalho ficou bacana, tipo, eles fidelizam com você. Sim. Porque eles querem isso. Eles querem, o cliente vai dar um dinheiro para eles, eles têm que investir aquele dinheiro e o resultado tem que sair bom. Sem dar trabalho para ele. Quando eles passam para a gente um trabalho desses, eles justamente não querem se apurrinhar com aquilo. Então, cara, às vezes o trabalho volta 3, 4, 5 vezes. Não adianta a gente ficar chateado. Às vezes a gente fica, pô, mas de novo. Mas a gente sabe que tem que sair bom. Então, se tiver que fazer 20 vezes, a gente faz. Agora, o olhar do publicitário atrás da produção faz diferença também na qualidade do que está sendo feito. Ah, bastante. É aquilo que a gente fala. Você trabalhou durante muito tempo como profissional da área sem ter a formação teórica na área. Sim, sim. Hoje você tem a visão de quem, além de dominar a ferramenta, também aprendeu sobre, também é publicitário. Também, claro. Né? Vou dizer assim, quando eu vim estudar, né? Vamos dizer assim, eu dominava bastante já, né? Já sabia tudo que acontecia numa agência, né, eu já dominava. Algumas vezes até cheguei a questionar professores e falar, pô, cara, mas não é assim, eu trabalho na agência, né? Porque muita coisa acontece quando a gente estuda, claro que todo mundo tem que saber, mas tem muita coisa que não funciona na prática, né? Tem muita coisa, muitas etapas que a gente pula, que a gente até deveria fazer, e que, né? Mas enfim, mas quando você tem um. Principalmente quando a gente é pequeno, né, cara? Quando é grande, aquilo divide muito o departamento. Eu já fui em produtoras no Rio, né? No começo, quando eu trabalhava na Groove, lá a gente atendia o Extra. E eles faziam umas super produções, né? Então eu cheguei uma vez para levar o material todo que a gente filmou para editar numa produtora lá do Rio. E, cara, lá era assim, tinha um cara que colava as imagens ali, né? Se ele precisasse fazer uma computação gráfica ele tinha que ligar para um fulano, ó, eu preciso disso aqui. Tá, aí ia para ele, a gente tinha que esperar colar lá. Né? Todo o departamento, assim. Então, não gostei dessa cor. Aí ele fala, peraí que eu vou ligar para o fulano para ele trocar a cor lá. Né? Hoje em dia a gente tem que dominar. Então, para a gente crescer, se vocês quiserem ir, né, serem empresários, não quiserem trabalhar, né, a vida inteira, cara, tem que dominar mesmo tudo, tem que saber de tudo que está rolando ali. Mas deixa eu falar mais uma coisinha da Estácio, né? Enfim, cara, apesar disso, assim, eu aprendi muita coisa, né? A parte teórica, né? Que você, né, você está ali fazendo aquilo ali, mas tudo tem um porquê, né, cara? Tem uns caras que estudaram aquilo, que muita coisa que eu fazia que era instintiva, depois eu comecei a ver, cara, pô, mas isso daqui eu achava que eu tinha inventado isso, né? O que eu achava que aquilo era bacana, mas não, aquilo já vinha de antes, né, cara? Kotler, né? Aqueles sábios lá, aquelas figuras que falam justamente o que a gente faz hoje, que a gente leva para o dia a dia, né, cara? Não tem, a gente não tem dúvida disso. Bacana, gente. Mais pergunta, alguém? Não? Tudo certo? Podemos dar como encerrada a primeira palestra? Sim? Então, agradecer novamente o Marcos, agradecer o Bruno pela presença, por ter trazido o portfólio, mostrado o trabalho, te contado um pouco da experiência. E, em breve, eu acho que a gente vai estar de volta aí com aqueles cursos de extensão na área de produção, que os alunos, de certa forma, cobram isso. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente estreitar a relação. Beleza. Show? Então, assim, curtam nossa página lá no Facebook, que vocês vão ficar sabendo das novidades, mande recado, e-mail, né? Que assim que puder a gente responde, se precisar a gente chama. Se tiver interesses aí para... O Alan pediu para falar da nova Web TV, que eu não acabei não falando, que é um projeto que eu tenho já desde 2009, não sei, 2007, que está um pouco parado, que é uma TV na internet. Então, lá a gente tem conteúdo, quem puder acessa novawebtv.com. Vai lá ver, está desatualizado, porque realmente lá na produtora a gente não está tendo tempo de buscar conteúdo para isso. Mas se tiver alguém interessado aí, lá tem os equipamentos todos à disposição para usar. E eu gostaria muito de continuar esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado para todos.